Joga com a bunda pra cima, desce que desce com a bunda pra baixo. Desce com a bunda pra baixo, desce que desce com a bunda pra baixo. Bota xereca na pica, trepa que trepa, buceta no pau. Trepa que trepa, buceta no pau. Trepa que trepa, buceta no pau. Trepa que trepa, buceta no pau. Trepa que trepa, buceta no pau. Trepa que trepa, buceta no pau.